Tá bom, difícil. O Parnané, o senhor falou disso. Como que o senhor definiria o diálogo com os espíritos? O que, que ele é para o senhor? O diálogo de os espíritos é a oportunidade que todos têm de acessar conhecimento das diversas formas através da diversidade de manifestações, de jeitos, de formas que a espiritualidade atua pelo mundo todo, provando o quanto a espiritualidade é criativa, sábia e fazendo com que todos que assistem, principalmente aqueles que acham que sabem de tudo ou de alguma coisa, quebrem os seus dogmas e saiam dos seus padrões. E provando o quanto Deus, como é que vocês falam aqui, o quanto Deus é muito original. É isso aí, gente. Graças a Deus. Para você estar próximo do seu caminho, você precisa se conhecer, se amar, se respeitar, entender você como um agente que consegue estabelecer grandes mudanças. O ser humano tem um potencial incrível. E muitas vezes ele não utiliza esse potencial para a sua vida. E isso eu acho que é fundamental para o ser humano. Entender-se no seu meio, no seu contexto, e poder ajudar outros que estão no seu meio, que estão no seu contexto e que precisam de uma determinada ação sua para que vidas sejam salvas e que tenham mudanças. Sempre nessa base, nessa condição. Que assim seja. Então esse é o estudo que eu, né, e a nossa equipe do diálogo gostaria de realizar com a senhora. Graças a Deus, cumprimos esse estudo, as sete encruzilhadas da vida, com a rainha das sete encruzilhadas. Ninguém é melhor, né, que uma perito no assunto. Graças a Deus. Então, qual que seria a sua mensagem final para esse nosso segundo encontro? O ser humano entender que ele, acima de tudo, consegue realizar aquilo que ele quer, porque querer é poder. E se o ser humano entender que ele tem condições de mudar meio, realidades e ajudar os outros a cumprir a sua missão, é fazer com que as realizações espirituais sejam efetivadas aqui. O nosso objetivo enquanto entidade é efetivar as ações que estejam movidas pela base da lei, da ordem, sempre utilizando o amor e buscando, acima de tudo, o autocontrole, o autorreconhecimento e a busca, acima de qualquer coisa, de um encontro pessoal, de uma reforma íntima, que é muito importante. Oh, louvado seja! Ah, oi, bom rodinho. Claro. Oi. Graças a Deus. Então, finalizando, pedi a senhora que cantasse um ponto. E daí depois a gente fala um pouco. Pessoalmente. Muito obrigado. Achei. Eu caminhava pela alta madrugada. Eu vi um clarão na lua e ouvi uma gargalhada. Eu caminhava pela alta madrugada. Eu vi um clarão na lua e ouvi uma gargalhada. Linda morena formosa, me diga quem você é. Eu sou a dona da rosa, sou pombogira de fé. Eu posso abrir qualquer ronda sem ouvir a você. Sou pombogira de Umbanda, não me conhece quem não quer. Linda morena formosa, me diga quem você é. Eu sou a dona da rosa, sou pombogira de fé. Eu posso abrir qualquer ronda sem ouvir a você. Sou pombogira de Umbanda, não me conhece quem não quer. Larexu é Baramojubá. Graças a Deus. Aqui nos encontramos para mais um estudo com a senhora. Fico muito grato e agradecido. Achei. Fala novamente para as pessoas aí, qual é o vosso nome? Rainha das Sete Cruzilhadas. Quando uma pessoa deseja ter uma pombogira com nome forte, esquece às vezes que o nome não fala da essência. Não fala. O nome nunca fala a essência. E sim as ações falam a essência. Eu vejo que todos os nomes das pombogiras são fortes. Maria Padilha é forte. Maria Quitéria. Maria Mulambo. Todos são nomes fortes. Todas as pombogiras são fortes. Pombogira são... da Figueira. Pombogira menina. Pombogira rainha das rainhas. Pombogira rainha do cruzeiro. Pombogira da praia. São várias as nomenclaturas. São vários os nomes. Mas o que vale é a essência. A essência feminina, a essência da mulher. A mulher experiente. A mulher que traz em si, acima de qualquer coisa, força, mistério, desenvolvimento, desenrolar. Postura, qualidades. Mulheres também que têm defeitos, mas que buscam esmerá-los. Ou seja, depurar suas imperfeições. Sempre. Esse é o grande objetivo. Depurar. Porque isso é importante. Estamos também em um processo de evolução. Estamos aqui para evoluir. Sim. E o contato com o ser humano ajuda nós evoluirmos. Que assim seja. No nosso primeiro encontro falamos que gostaríamos de estudar com a senhora, 7 necessidades humanas, e pelo jeito já vi que vai surgir mais uma no final. Mas vamos aguardar, não é assim? Então, a primeira que estudamos foi as necessidades fisiológicas. A senhora até citou, enfatizando mais, porque a gente lida muito nesse rumo, o sexo. Sim. Os desvarios e os exageros, e a necessidade de ver aquilo como natural, sem reprimir. Né? Fazendo tudo dentro da harmonia da natureza humana. A segunda necessidade, a gente falou da necessidade de segurança. Estudamos isso com a senhora e depois de relacionamento. A quarta necessidade que eu quero estudar com a senhora é a necessidade estética. Quer queira ou quer não, o ser humano tem um padrão que aprendeu, pegou da sociedade por condicionamento. E nisso entra a luz e a escuridão. Como age a escuridão e como age a luz para trazer ali, de uma parte, o equilíbrio e a compreensão correta a respeito de como olhar para a sua estética e para a estética do outro e como que a escuridão faz o seu trabalho. A sociedade antes, ela preferia uma mulher um pouco mais cheia. Isso se retrata muito bem no quadro da Mona Lisa. Né? Uma mulher bem, bem famosa. Né? Hoje a sociedade quer uma mulher magra, bonita, perfeita, bem acinturada, esbelta. Organizada, esbelta. Né? E eu pergunto a todas as mulheres, você se sente feliz com o seu corpo? Muitas vezes, né, a sociedade determinou, hoje, que a mulher esbelta, magra, é a bonita. Né? Você está feliz? Você está feliz passando fome? Você se sente bem? Porque você, às vezes, quer tomar uma bebida, mas sabe que engorda. A espiritualidade negativa, ela trabalha justamente isso. Aí onde existem os vários problemas. Hoje tem pessoas que têm problemas, que não podem nem comer muito, porque tem aquela ânsia de vômito, termina vomitando. Come muito, depois joga tudo para fora. Primeiro para ter aquela sensação de que está saciado. Depois, aquele peso na consciência faz com que a própria proporcione o vômito. Né? Claro, claro. Isso é um problema seríssimo. As pessoas pensam muito no que a outra vai dizer sobre o seu corpo. Mas não pensam o seu grau de satisfação. Eu conheço mulheres bem rechuchudas, que são felizes com o seu corpo. E não tem nenhum problema, não deixam de namorar, não deixam de viver a vida. Não deixam nada disso para trás. Bem, porque tem uma necessidade de ser mais magra. A espiritualidade negativa, ela trabalha justamente em cima de uma necessidade que você acredita que é primordial, que é fundamental. Então é fundamental eu ser magra. Você já perguntou a si mesmo se é necessário você estar magra para você se sentir bem? Olha, pode ser uma forma de neutralizar a culpa e o remorso daquilo que fez, seja comer em exagero ou qualquer outra coisa. Vou repetir. Pode ser uma forma de neutralizar a culpa e o remorso a pessoa pensar assim, peraí, eu estou gorda, igual a senhora falou, mas aquelas semanas, aqueles meses, tudo que eu gozei em termos de me esbaldar com comida, foi uma aquisição, pô. Agora eu vou colher os frutos, mas não posso jogar aquilo fora como algo que eu não gostei, o que foi negativo. Exatamente. Ah. Aí você começa a se martirizar. Sim. Por coisas que você fez, sendo que você adorou ter feito. Foi um trouxa, foi um estúpido, foi nada. Tá com você, tudo aquele ganho tá com você, aqueles momentos. O outro tava indo na academia quando você tava comendo, o outro tava fazendo regime. Exato. Pra você foi ótimo, então não foi tão ruim assim. Agora começa daqui. Quer mudar? Exato. Ah. Você quer estabelecer uma mudança? Comece do hoje. É. Não pensando no que você fez. Já está feito. É. Você já comeu? Você já se esbaldou? É. E foi bom. Já se maravilhou com tudo aquilo? Ganhou. Exato. Tá bom. Então, por que isso? Né? Claro. No quadro de uma sociedade mais antiga, a mulher, que era um pouco mais avolumada, era mais bonita. Uhum. Era considerada uma mulher bonita pelo volume. Quer dizer, era o volume de carne, que é bom sentir a carne. Né? E hoje, a mulher que está assim no padrão. A mulher fina, a mulher esbelta, a mulher bonita. Claro que sim. Olha também para a sua genética. Isso é muito importante. Aceitar. Às vezes você tem uma tendência, por mais que você faça todas as dietas, os regimes, a academia, não é isso? Mesmo assim você tem a tendência. Por que você não pensa no ganho da sua saúde? Não interessa a composição do corpo, porque quem vai te amar é no pacote completo. Sim. É tudo. É a sua composição. E se não começa por ela própria, por que que o outro vai? Não dá. Isso é necessário, é fundamental. Então, o conselho que eu dou para as mulheres, tem essa ideia daquilo que fez, poderia não ter feito, você já fez. Se você quer se sentir um pouco mais magra, ou quer fazer uma dieta, né, ou mesmo as próprias reduções que existem hoje, variado, faça. Mas não arrependida por aquilo que você já fez. Porque se aquilo te deu prazer, não se arrependa. Apenas não faça mais. Quer outro resultado? Exatamente. Se você quer outro caminho, quer uma outra composição corporal, se movimente nisso. Se movimente nisso é palavra de Exu. Sim. Claro. O Exu é movimento. O que é as pombogiras? Nada mais é do que a força do Exu no feminino. Em movimento. Em movimento. Louvado seja. Existe o homem, existe a mulher. Todo mundo tem o seu casal, não é isso? Sim. É o casal. Tem o Exu, tem a Pombagira. Tem o preto velho, tem a preta velha. Tem o caboclo, tem a cabocla. É o equilíbrio. O masculino e o feminino sempre se equilibrando. O homem não tem o lado feminino? Tem. A sensibilidade vem da onde? Do feminino. A sagacidade? Do feminino. Mas a fortaleza vem da onde? Do masculino. O homem é forte. É forte o corpo. O corpo do homem é mais forte. O homem tem mais força do que a mulher, força física. Então eu sempre digo, essa base existe, né? Mas vem a mulher, a sagacidade. É da mulher. A sensibilidade ao extremo. A capacidade de compreender melhor. É da mulher. O homem não tem essa capacidade? Tem. Tem sim. Mas nesse momento, o lado feminino se transcende. Por isso a necessidade desse equilíbrio. O Exu, a Pombagira. O caboclo, a cabocla. O preto velho, a preta velha. O irezinho e a irezinha. Sempre. Essa aí é a sexta necessidade que me veio à mente, mas eu já queria tratar disso agora, até porque intercalou com uma outra coisa que a senhora trouxe à superfície. E eu, antes de terminar essa necessidade e falar das duas que a antecedem, queria que a senhora também falasse da necessidade de aceitação da chegada da velhice. A velhice, ela vem sempre dentro da composição de uma soma de experiências. Então, ser alguém mais velho, idoso, não significa não ter saberes, não ter conhecimento. A velhice é importante porque você já vivenciou inúmeras coisas. Inúmeras situações, inúmeros momentos, inúmeras bases. Então a velhice chega, não é para você se entregar a ela, e sim no sentido de você buscar dar o suporte para aqueles que ainda são jovens, mas que vão chegar lá. Aí a gente vê as pessoas idosas entregues, acamadas, se sentindo diminuídas por conta da sua instabilidade corporal. Às vezes a questão dos ossos, né, da própria pele, que passa por um processo de mudança significativa. Sim. Mas é se sentir feia porque está mais velha ou mais velho. A visão já não ajuda muito. A visão já não ajuda, mas existe o conhecimento. Os sentidos podem ainda não ser os melhores, podem não ser aquele mesmo sentido quando você tinha 10, 20, 30, 40 ou até mesmo 50 anos. Mas eu gostaria de dizer, as pessoas que têm uma idade mais avançada, que elas têm experiência. E essa experiência, elas podem estar transcendendo dentro dos próprios terreiros, experiências espirituais, histórias, porque terminam ajudando aqueles que estão se encaminhando no momento. E quantas pessoas idosas não estão começando a desenvolver sua própria mediunidade, porque ficou relutando, até chegar a uma certa idade, onde ele se viu completamente inviabilizado e terminou não fazendo isso. Parece que, de certa forma, o senhor também está dizendo que existe uma beleza que se constrói com o passar dos anos e a experiência. E a experiência. Que acumula no teu espírito. Sim. Independente do que aconteça fora. Uhum. Olha. Exatamente. Na minha última reencarnação, eu me tornei uma senhora assim, bem avançada em idade. Uma senhora de mais de 50 anos. Espírito jovem. Ao mesmo tempo, hoje eu trago essa mesma vocação com os meus cavalos. Deixei de ser feminina, deixei de ser mulher. Por isso que existe uma base na minha oração que diz Senhora Poderosa das Sete Encruzilhadas. Senhora. senhora... Como é que poderia ser senhorita? Sim. Mas é senhora. Engraçado que mesmo as pombagiras mais novas, elas também gostam de ser chamadas de senhora. Que senhora dá uma ideia de respeito, de experiência. Nossa, realmente? Sim. Senhora, Dona Sete é a senhora. Dona Sete, olha a composição. Dona Sete. Existe em partes uma certa rebeldia para quem fica triste por estar envelhecendo, por não reconhecer a impermanência da vida, porque nada é permanente, todo mundo. Existe. Certo. Você encontra muitas pessoas inconformadas por causa da idade, e elas sofrem, e elas se sentem impossibilitadas, e elas vão se diminuindo. Ah, isso está acontecendo comigo porque eu já sou uma velha, eu já sou um velho. Né? Eles não entendem que passaram por situações bem semelhantes na juventude. Mas usa aquela composição como uma chantagem. Para justificar a rebeldia. Para justificar a rebeldia. É, tia. Né? Não é uma necessidade. Não há. Diga assim, hoje eu sou uma mulher ou um homem mais experiente. Claro que as minhas pernas não respondem mais como respondiam antes. Mas minha sabedoria fortaleceu. Minha sabedoria continua firme, forte. E eu posso colaborar, posso contribuir. Começando com amar a mim próprio. Exato. Sim. Quando eu vejo esses complexos com pessoas de mais idade, eu sempre penso, essa pessoa nunca se amou. Sim, nesse segundo, e nem nesse, e nem nesse, e nem nesse, e nem nesse, e nem nesse, e nem nesse. Exatamente. Nunca se amou. Ele está com esse complexo todo. E nem nesse, e nem nesse. Quer dizer, esse nunca se separar em questão de segundo, a senhora está afirmando uma realidade, porque agora também não está se amando. Não. E podia. E poderia se amar. Claro. Aí usa a questão da idade como uma desculpa. Sim. Para o seu devaneio. Usa a questão da idade como algo para chantagear as pessoas. Aí termina que muitos não gostam, termina se afastando. Como existem pessoas idosas que são queridas e amadas e respeitadas. Todo mundo quer a companhia. Realmente. Ela se aceitou do jeito que é, e todo mundo vai. E todo mundo vai. Sim. Todo mundo entra no ritmo. Certo. Então aí vamos falar da quarta necessidade, que é a autoestima. Autoestima é um problema sério. Ser humano sempre, sempre se achando feio. Não gostando do seu corpo. Não gosta das suas atitudes, mas não muda. E aí projeta no outro que o outro também não deve ser assim, fica bravo com ele. Exatamente. Eita. Diminui o outro, porque já se sente diminuído. Se você vê alguém diminuindo muito os outros, pode correr atrás de todo o histórico dela. Você vai se deparar com uma pessoa que sempre vivenciou uma diminuição. Para se sentir mais alto. É, sempre, sempre. Né? Critica o outro por as atitudes demais. Para esconder os seus feios. Né? Mas não chega até o... A criatura diz assim, vamos mudar? Se colocando. Com exemplo. Né? Se colocando, vamos mudar? Sim. Precisamos melhorar o nosso discurso. Nossa forma de lidar. Mas é sempre importante dizer que você precisa mudar. você não quer isso porque isso não é bom para você, porque isso não é bom para a gente. Isso não nos satisfaz, isso não nos congratula, isso não nos enriquece. Por que não dizer isso e sim apenas apresentar o problema que o outro tem? Nossa autoestima. Realmente. Aquilo que você se incomoda demais com o outro é porque você tem aquilo até em mais excesso. Você só se incomoda demais e você insiste em falar daquilo que está lhe incomodando é porque você tem aquele mesmo problema, aquele mesmo defeito. Não quer olhar para aquilo em si e muito menos no outro. Exato. Certo. A autoestima se dá dentro de um processo de amor próprio. Eu me amo. Você não consegue amar a espiritualidade e nem amar a Deus, nem amar o outro. Se você não se ama, você não dá o que você não tem. Acontece, por acaso, rainha das sete encruzilhadas? Por conta dessa necessidade, a pessoa chega no meio espiritualista e diz: eu vejo, não está vendo nada. Eu ouço espírito, não está ouvindo nada. Por conta da autoestima? Sim. Quer ser reconhecido. Quer ser reconhecido. Ah, eu vejo, eu recebo essa sinalização, eu escuto. Bem, se você escuta, se você vê, você é um privilegiado. Por que não cumprir? Engraçado que você escuta e você vê, mas você não cumpre. Como o Lorum é bom para você, né? Deixa eu ver se eu entendi. Só quer dizer assim, que adianta ver e escutar, não aplicar na sua vida. Claro. Se você tem o privilégio de escutar uma entidade, de ver a entidade, de conversar com a entidade, por que que você não pega aquilo como exemplo e vai vivenciar? Olha. Se você tem todas essas proeminências mediúnicas, ou uma delas que seja, né? É. Você não cumpre por quê? Não cumpre, quer dizer, não torna aquilo uma prática. Uma prática. Uma prática de vivência positiva. Que possa agilizar vários dos seus feitos. Sanar essa carência de atenção. Exatamente. Carinho. Essa carência, né? Como é que você escutou a entidade dizer para você que você precisa ser mais carinhoso, mais amoroso? E quando você chega no meio dos seus irmãos, você simplesmente quer descontar todas as suas mágoas, os seus ódios, as suas raivas. Ou simplesmente quer a atenção deles. Exato. O respeito deles. Daquelas pessoas. Que aí você está querendo, acima de tudo, o respeito. Entendi. Às vezes você quer ganhar tudo no grito. Autoestima. Isso é falta da autoestima. Que quem se ama não se importa muito com esse tipo de alocação, esse tipo de comportamento. Vamos dizer assim. Olha, a pessoa já está aí, completamente desequilibrada. Não vamos dar nem atenção. Quem se ama, não vai dar nem atenção. Aí quem não se ama, vai entrar em discussão com aquela criatura. Que também quer dar certo, porque também quer atenção. Exatamente. Que também não tem autoestima. Estão ali na mesma vibração e sintonia. Exato. Falta de amor próprio. E aí vem aí as diminuições, vai se diminuindo todos os dias, vai se reprimindo. Então sempre achando que está muito certa, muito correto. E nem está. Tudo é coisa daqui, da cabeça. Certo. Quinta necessidade é a necessidade de cognição. Ou seja, a gente é como quase impelido a buscar o conhecimento, a buscar saber mais. Fala um pouco sobre a necessidade de estudo e conhecimento, como a escuridão age sobre o médium ou uma pessoa qualquer digo, com ou sem mediunidade aflorada, e como a espiritualidade vem a trazer o equilíbrio disso. Essa necessidade de cognição exige muito da vontade do médium, da vontade da pessoa de buscar o conhecimento. E além do conhecimento, o autoconhecimento. O ato de conhecer a si mesmo. Quando falei conhecimento, é conhecer aquilo que o mundo está oferecendo de moderno, de bonito, de lindo, conhecer línguas, por exemplo, né? Buscar ser culto através da educação. Isso é buscar um conhecimento. Sim. Agora, o autoconhecimento. Você se conhece? Você sabe de você mesmo? Você reconhece os seus defeitos e as suas qualidades? Você aceita os seus defeitos e tem a necessidade de melhorá-los? Isso é uma prática que deve estar presente no cotidiano humano. E o ser humano termina deixando isso de lado, porque já acha que se conhece demais. Ou então abre a boca e simplesmente diz, ah, mas eu sou assim. E esse, ah, mas eu sou assim, soa tão mal na espiritualidade. Soa? Soa mal. Soa mal, né? É. Ah, mas eu sou assim. Dá uma ideia de que ela não vai mudar nunca. Que eu tenho que aceitar aquele defeito sem nenhum problema, sem eu poder dar uma orientação para melhorar. Sem peso na consciência. Isso. Claro. Ah, mas eu sou assim. É. E já me conheciam como Esse é meu jeito. É. Olha só que coisa que eu não acho nem um pingo interessante e importante. Né? Quando você coloca isso, você se faz uma pessoa altamente necessária. Altamente necessária? Como assim? Necessária, aquilo que é necessário não pode faltar. Então, assim, por mais que eu tenha esse meu defeito, eu não posso deixar de participar desse grupo. Insubstituível. Insubstituível. Eu sempre digo, a espiritualidade não trabalha com pessoas necessárias. Trabalha com pessoas importantes. Você é importante, não necessário. Esqueça essa ideia de que você é necessário. De que sem a sua presença, as coisas não vão acontecer. Olha, é um ensinamento muito profundo esse daí. Sim. E é preciso que o ser humano comece a entender que ele é importante, mas que ele não é necessário. É importante a sua presença, é importante a sua colaboração? Sim. Mas eu gostaria de dizer para você que você não é necessário. Faça as pazes com isso. Exatamente. Procure isso. Síndrome da estrela. Exatamente. Ah, só esperam por mim. A minha luz precisa chegar lá. Isso é coisa de gente que gosta de centralizar. Só esperam por mim. Talvez porque ele não tenha a capacidade de distribuir tarefas. Porque ele tem tanto medo de ser substituído que ele centraliza tudo para ele. Isso é ruim, isso é negativo, isso acontece demais dentro dos terreiros. Necessidade de significância, né? Exato. Claro. Dentro dos terreiros. É o que mais acontece. Todo lugar não tem hierarquia, né? É aquele pai pequeno, aquele cambono que se acha necessário. Ou insubstituído. Exato. E não é. As pessoas são substituíveis, são. Porque as pessoas desencarnam. E a coisa vai deixar de andar? Não pode. Não pode. Né? O gerente de um banco, quando chega o tempo da aposentadoria dele, ele vai se aposentar. E aí não vai ter outro gerente? Não, porque aquele realmente era necessário aqui. O que é que é necessário dentro de um banco? Ter a bandeira. Ter o dinheiro. É. É. O gerente às vezes adoece. A bandeira vai deixar de correr? Porque o gerente não está lá. E as organizações que já foram estabelecidas? Vão deixar de acontecer? O dinheiro vai deixar de estar no caixa? Porque o gerente não está? Não. É busca do autoconhecimento. Busca do autoconhecimento. Para ver que você não é insubstituível. Isso. E você é importante. Você está colaborando. E que você não é a chave principal que vai abrir todas as portas. Esse é o maior problema do ser humano. Fala um pouco, como a senhora já citou uma outra face disso, abrangendo todos, vamos abranger mais esse povo voltado para a espiritualidade, quando a pessoa diz assim, mas eu sou filho de Yansan. Eu tenho que agir assim. E pega sempre o lado negativo do orixá. Do orixá. Por que que não pega o lado guerreiro? Ah, mas eu sou filho de Yansan, então eu sou uma pessoa muito elétrica, aí eu termino fazendo as coisas, eu termino quebrando tudo. E aí, por conta disso, é por conta da Yansan. Eu chego num lugar, todo mundo me nota, eu tenho que me fazer... Eu tenho que me fazer notado, porque é assim, né? Mas a Yansan também é uma guerreira. Yansan é uma santa, guerreira, cautelosa. Yansan não gira o vento dela, que não seja necessário girar. Olha, tem a força. Tem a força, mas ela sabe distribuir aquela força no momento certo, na hora certa. Por que você não pega essa parte bonita do orixá? Que o vento ninguém enxerga. Uhum. Está presente. No momento certo, na hora certa, em todos os momentos. É. E o que seria do mundo se não fosse o vento? O vento leva, o vento retira. Quando você está com problema, por que você não se apega com a Yansan para os ventos dela levar aquele problema para o mar e um outro vento que venha te traga a solução dos teus problemas? Vou dizer, sou filho de Ogum, sou briguento mesmo. Sim, sou briguento. Ah, isso é do meu santo. É. Sim. Mas não olha para o santo amoroso. Para o santo que ensina. A arte de caçar era de Ogum. Mas ele ensinou a Oxóssi. E a Oxóssi ampliou a arte de caçar. Não é? Claro. Quem que não olha para Ogum como aquele elemento que ensina? Que abre caminho. Que abre o caminho. E são os caminhos das pessoas. Né? Tudo que é caminho pertence a algum. Olha. Você está na beira do rio, o rio é da Oxum, mas aquele caminho do rio é de Ogum. Então, por que você não nota algum dos mais simples embriamentos? Na hora de ter iniciativa nas coisas. Iniciativa? Gostar de ajudar, ser guerreiro, ser também justiceiro. Ela briga, mas a briga consigo própria, para ter disciplina. Claro. Fazer justiça. Ogum é muito justo. Porque que ninguém pega a base positiva de todos os orixás? A justiça. Conveniência. Apesar de ter Xangô, que é o rei da justiça. Mas todos os orixás são justos. Sim. Ele te dá o axé porque você merece esse axé. Então por que vive insistindo em justificar a conveniência, sabendo que está ali falando, contando uma mentira a si próprio? Que é importante, mas não é, é insubstituível. Exato. E quer ser insubstituível. Quer. As pessoas têm essa mania de se achar rei. Todos são importantes. Todos são importantes. Mas não tem nenhum necessário. Ela. Então, a gente falou, número um, das necessidades fisiológicas, necessidade de segurança depois. Número três, dos relacionamentos. Número quatro, a gente voltou para a necessidade de autoestima. Número quinto, a gente falou sobre conhecimento. E o sexto, aí vem a hora da estética. Você já tem o conhecimento, sabe o que é certo e o que é errado, mas aí você acabou entronizando a ideia de que o perfeito é o melhor. Então, ainda dentro da estética, para revisitar no ponto 6, fala, dona Pombogira, dessas pessoas que são perfeccionistas. Onde a escuridão acha brecha no perfeccionista? Ele sempre vai reclamar com o outro. Ele nunca vai entender a limitação do outro. Ele sempre vai querer que o outro seja perfeito também. Aí vai entrar em atrito com o outro, porque o outro vai chegar ao momento que ele não vai aguentar aquela situação. Então ele vai expressar em alto e bom som. Eu não suporto mais o seu jeito, porque eu não sou assim. Existem coisas em você que é positiva, mas já está me consumindo demais. Eu preciso de paz. E você está me consumindo com seu perfeccionismo. Sabe? Termina ativando no outro uma negatividade que ele não tem. Que às vezes você é uma pessoa calma, por conta do seu perfeccionismo, aquela espiritualidade negativa termina afetando o outro que está recepcionando as informações do seu perfeccionismo. E isso é ruim. Porque machuca, porque dói. E o ser humano sempre explode. E aí você vai escutar coisas que você não gostaria de escutar. Isso vai doer em você também. É isso que a espiritualidade quer que você negativa. Que a espiritualidade negativa quer que você se machuque. Ou que alguém te machuque. Fique se expondo às suas fraquezas e fique expondo os outros às fraquezas deles. Exato. Olha aí. A espiritualidade negativa se alimenta de tudo isso. E às vezes usa até o seu meio para te confrontar. Sim. Isso é ruim. Que você não é perfeito. Por mais que você tenha bases perfeccionistas, mas você não é perfeito. E tá você tudo tem bem. Vários problemas. Eu sempre digo, essas pessoas que são perfeccionistas demais com as coisas mínimas, até a vela ela quer que queime igual. Né? Elas terminam sofrendo Porque a vela não vai queimar igual. Elas vão caçar um culpado. Porque a vela não está queimando igual. É. E elas nunca vão entender que o outro tem a limitação. Aí a negatividade se alimenta disso. Porque você não entende que o outro tem as suas limitações, assim como você também tem as suas. Às vezes você é ótimo no trabalho, mas como filha, você é péssima. Como mãe, você não consegue exercer isso com proeminência, com força, com energia. Então existem tantos problemas que precisam ser resolvidos. E a perfeição, quando fosse cobrar, quando representasse cobrar mais de si próprio o auto-amor, né? Quem sabe não seria bem investida, né? É sempre cobrando dos outros e nunca de si. E nunca de si. A necessidade que você tem de cobrar do outro aquilo que você não consegue realizar. Hipocrisia. Exatamente. Pronto. E esses seres que são perfeccionistas, eles têm esse problema. E não se culpe, né? Porque todo mundo tem problema, né? Uhum. Agora, justificar que eu sou assim, aí volta na questão anterior. Mas eu sou assim. Tá certo. Então, a sétima necessidade humana é de autorrealização. A autorrealização. É a busca de todo ser humano, ele quer se sentir realizado em todos os aspectos, seja no amoroso, seja no familiar, seja no profissional. Ele quer que tudo seja um conjunto de perfeição. Essa autorrealização é onde as pessoas têm muitos problemas. Porque elas não entendem que todas as coisas que estão acontecendo servem como equilíbrio e servem como aprendizado. Você desencarna aprendendo. Sim. Você não encerra este ciclo de aprendizado. Porque no dia que Omulu encerra o seu ciclo de vida, né, por ele ter essa composição de encerramento de ciclo de vida, existe a sua espiritualidade. Então, você deixa de ser um espírito encarnado e vai se tornar um espírito desencarnado. Então, é um outro ciclo que se abre. Você vai ter que aprender também como espírito. Muito embora suas práticas tenham sido maravilhosas. Tenham sido maravilhosas. Mas, como espírito, mesmo que você vá para uma base da espiritualidade muito boa, mas você vai ter que aprender como espírito. E a autorrealização, ela se dá com a compreensão da dor e do sofrimento do outro. Não é você tomando aquilo para si, é você ajudando o outro a conseguir resolver aquele problema, orientando com força, dando a ele um pouco do alento, do aconchego, do acolhimento, da base fundamental que move o mundo, que é o amor. O amor sempre vai ser a arma de toda a espiritualidade. Se você ama a espiritualidade, você também se ama, porque você não dá para a espiritualidade aquilo que você não tem. Você não dá para a espiritualidade o que você não tem. Você dá aquilo que você tem. Então, se você ama a espiritualidade, você também se ama. E nesse movimento cíclico, você também vai amar o outro, com os defeitos e as qualidades, e vai ajudar ele a superar aquilo que ele tem dificuldade de superar. esse processo de autorrealização é um conjunto de todos os outros aspectos que a gente já discutiu. Sim. Porque isso vai envolver tudo. Vai envolver principalmente o ser humano. O ser humano firme. O ser humano que precisa ser fiel a si mesmo. Porque se ele não tiver fidelidade consigo, tampouco ele terá com a espiritualidade. E tampouco ele terá fidelidade com as amizades, com o pai, com a mãe, com os filhos. E por aí vai, que são muitas as composições humanas. Às vezes você constrói famílias que não é de sangue, mas são famílias do mesmo jeito que você termina amando e abraçando. E tudo isso faz parte da autorrealização. Então eu vou falar como se fossem sete encruzilhadas, e a senhora vai me dizer se pode ser uma encruzilhada da vida, onde o ser humano é colocado à prova. Porque a encarnação é uma escola, como a senhora falou. Sim. Necessidades fisiológicas, pode ser considerada uma encruzilhada da vida? Sim. Necessidade de segurança, pode ser considerada uma encruzilhada da vida? Pode sim. Necessidade de relacionamento, pode ser considerada uma encruzilhada da vida? Eu ainda digo assim, é uma encruzilhada que você termina considerando ela como prioridade única. E aí você se enovela com ela. Então é sim considerada uma encruzilhada da vida. Nossa. Quarta, necessidade de autoestima. Pode ser considerada uma encruzilhada da vida? Sim, porque essa questão da autoestima tem que ser sempre primada pelo ser humano. Ele precisa se amar. Quando ele não se ama, ele está enovelado, uma encruzilhada. Onde ele não sabe o que fazer, aonde caminhar. Necessidade de cognição. Pode ser considerada uma encruzilhada da vida? Sim. Sim. Por quê? Porque essa necessidade de cognição, ela vai remeter você a buscar conhecimento. E se você não buscar, você não vai adquirir. Sim. Porque o conhecimento não chega para você, é você que busca. Corre o risco de dizer é como é, não tem nada que eu possa fazer a respeito. Exatamente. Como é que você vai ter uma autocrítica? Sim. Isso pode ser uma encruzilhada que eu considero assim complicada. Porque muitas vezes você está fechado em um conhecimento que eu chamo assim tradicional ou das lendas urbanas. Que é só o que existe. Né? Que são aquelas coisas. A pombogira é a prostituta. Né? Então tá amarrado esse conhecimento. Só se sabe isso da pombogira. Não se sabe que ela foi rainha, não sabe que ela teve outras vidas. Só sabe de uma das vidas e ela se amarrou nela. Claro. Uau. A sexta. Necessidade de estética. Pode ser considerada uma encruzilhada sim, da vida? Sim, porque você não está se amando. Amando o seu corpo. Amando o seu jeito. Se você quer mudar, você precisa priorizar de uma certa forma. Então você vai ter que dar uma mudada no seu ritmo de alimentação, né? No seu ritmo que você tinha antes. Você não pode continuar apenas fazendo alguma coisa. Aí vem aqueles chás. Muitas pessoas chegam até nós perguntando, Dona Sete, tem algum chá, alguma garrafada que possa fazer eu ficar magra? Eu digo, tem. Tem, porque tem. Nós sabemos fazer. Sim. Mas precisa também mudar a alimentação. Ajuda, acelera. Mas é necessário que você tenha mudanças na base da alimentação. Sétima necessidade humana. a necessidade de autorrealização pode ser considerada uma encruzilhada da vida? Sim, porque nessa autorrealização você vai querer se sentir completamente realizado. E muitas vezes, para você se sentir completamente realizado, você acha que os outros não estão entrando no seu ritmo. Muitas vezes você acha que o outro não está colaborando, porque você sempre acha que as pessoas têm que colaborar muito com você. Você não pode colaborar de forma nenhuma com elas. E termina irritando a outra parte. E a outra parte é também protagonista da sua história. E a forma dela lidar é aquela. E você está deixando de dar, de fazer uma revisão da vida daquela pessoa. Muitas vezes você perde um excelente funcionário da sua empresa por conta da sua necessidade de perfeição extremista. Sendo que você tinha aquele funcionário que ele conseguia falar a sua língua, mas da forma dele. Dava resultado. E dava resultados. Quantos vendedores não foram perdidos porque o gerente achava que tinha que ser do jeito dele, sendo que aquele vendedor realizava vendas fantásticas, mas por conta do jeito do gerente, aquela questão da busca da perfeição, terminou perdendo. Muitas vezes aquele vendedor nem era tão perfeito, mas ele era muito simpático, ele tinha uma conversa muito bacana, valorizava o cliente, e o instrumento, o produto que estava sendo vendido era caríssimo. Mas aí o vendedor terminou convencendo o outro a levar. Ou seja, muito se perde. Entende que aí é preciso que o vendedor tenha muita organização com essa questão dos tecidos ou dos produtos, dos perfumes, tem que estar tudo alinhadinho. Às vezes o consumidor não está atrás do alinhamento, ele quer o produto. E se a pessoa sabe oferecer o produto e no final leva esse produto, tem a contemplação de levar o produto, de que adianta todo aquele perfeccionismo? Eu sempre digo, existem lojas que são altamente bagunçadas e tecidos e são as que mais vendem. Né? Porque o vendedor, não, mas está aqui, tá, vai caçando, pelo menos tem um bom. Levando. Então, isso é uma encruzilhada, porque você não olha o outro, e o outro também tem a sua história, tem o seu movimento, a sua forma, a sua lida, a sua organização, que para você pode parecer muito desorganizado, mas para ele é organizado, é comum. Nessa encruzilhada, a senhora ensinou então que é preciso ter os objetivos, mas não esquecer da flexibilidade. Sim. E de que é a cada momento vivido com amor próprio que é lá que reside a autorrealização. Exato. Porque o outro também está se realizando. É sempre bom você entender a sua autorrealização também com a realização dos outros. Ser feliz pela realização de um projeto do outro que deu extremamente certo, que muitas vezes você colaborou até com seu jeito perfeccionista, porque ajudou ele em outros momentos a ser também perfeccionista para que ele pudesse realizar uma determinada proeza na vida. Eu sempre digo assim, um ser humano é uma posição muito complexa e muito bonita de se estudar e trabalhar. Eu sou muito realizado enquanto Pombogira atendendo os seres humanos. Porque quando eu não consigo dar uma resposta pronta e acabada, eu vou buscar. Sim. Essa resposta. É como se a senhora estivesse ensinando que se fosse para o coração funcionar individualista lá, o exclusivo, para o ganho próprio e não considerasse

festa com terno ao pé da madrugada. Lá o Exu levar a Mojubá. Lá o Exu. Axé. Graças a Deus. Pai Eudes? Sorriu. Eu gostaria de falar para o senhor um minutinho. Ainda aqui. Ainda aqui no nosso registro. Como é que o senhor está se sentindo agora? Bem, né? Sempre quando eu recebo a minha pomogira, que é que eu tenho muita força, muita fé, muita devoção, na nossa sete encruzilhadas, é aquela energia que eu consegui, assim, admirar, consegui respeitar. No começo eu tive alguns problemas por conta dessa manifestação, porque a minha primeira base da esquerda foi a das sete encruzilhadas e foi muito forte. E aí eu ainda era muito novo e não conhecia nada sobre Dona Sete Encruzilhadas, sobre quem é. E aí eu movimentava aquela questão da pombagira como a prostituta, a mulher louca, a mulher que, se eu já era uma pessoa perturbada, com certeza eu iria me tornar mais perturbada ainda. Eu tinha esse preconceito, né, das pombagiras. E aí eu fui aprendendo, sempre trazendo as raízes da Madre Maria Rosa, que ela sempre dizia assim, sem Exu e pombagira ninguém está no mar. E as pombagiras ajudam a gente a reconhecer a gente mesmo como a gente é, sabe? Nós somos assim e ela ajuda a gente a se reconhecer. Né? Elas têm um discurso, não só a Dona Sete, como todas as experiências que eu tive com as outras pombagiras, Dona Maria Padilha, Dona Maria Mulambo, né? Dona Chica Baiana, as experiências que eu tive com essas lebaras, né, que a gente costuma chamar aqui, de lebaras, foram muito positivas, porque elas ensinaram que nós temos limites, que temos que respeitar esses limites, que precisamos entender o outro, que essa base arcaica, às vezes, que a gente coloca aqui na cabeça, não é a melhor. Muitas vezes eu não realizo nada disso que eu estou dizendo, né? Muitas vezes eu me deixo levar por a emoção, pelo instinto, mas sempre me vem a Dona Sete Encruzilhadas na cabeça, quando eu penso em tudo que eu já vivenciei com ela, as minhas experiências mediúnicas que eu tive com a Dona Sete Encruzilhadas, e ela me ajudou muito, muito, muito, muito a crescer. Sem falar que ela me estimulou na questão do estudo, né? Hoje eu sou uma pessoa formada em serviço social, que a Dona Sete Encruzilhadas sempre me incentivava nessa questão do estudo, isso era importante demais. Eu disse, não, você vai terminar seus estudos, só que você vai ser pai de santo. Ela dizia sempre isso. E a parte do pai de santo eu fazia de conta que eu não estava ouvindo. Mas eu gostava muito quando ela dizia, você vai terminar seus estudos, você vai conseguir. Meu sonho era estudar na federal, né? Aí ela disse, não, mas não é na federal não, você vai estudar. Você vai conseguir uma bolsa, mas não vai ser na federal. Particular. Para, ela não falou nenhum nome, né? E de repente, assim, não deu certo para entrar na federal, mas deu muito certo para entrar numa outra. E eu terminei me formando e a faculdade me ajudou muito a crescer como pessoa, como gente, porque ela sempre dizia assim, quando você estudar, você vai amadurecer significativamente. Me ajudou mesmo a amadurecer. O serviço social, eu faria ele 100 vezes, né? pode não ser compensador na questão do salário. Mas, assim, em termos de evolução pessoal, ajuda muito, né? Ajuda a gente a compreender essa sociedade, a ter um olhar mais efervescido da coisa, um olhar mais crítico da coisa. E a dona Sete Cruz, ela sempre me incentivou nisso. E isso eu acho fantástico. Em todas as pombagiras, porque elas sempre estimulam aquilo que a gente tem de melhor. Sempre, sempre, sempre. Dona Sete Cruzilhadas, não diferente das outras, porque eu vejo a linda da Dona Maria Padilha, muitas vezes com os cavalos dela, sempre incentivando e potencializando aquelas energias positivas que a gente pode e deve crescer, deve buscar esse crescimento pessoal, esse crescimento com as pessoas, né, entender essas bases que existem, isso é fundamental. Então, eu sou feliz por receber a minha Lebara, sou uma pessoa realmente gratificada, já vi Dona Sete Cruzilhadas aqui fazer coisas fantásticas, que chega até eu mesmo a duvidar. Gente, a Dona Sete Cruzilhadas em cima de mim fez, mas realizou muita coisa, muitos casamentos salvos, por a Dona Sete Cruzilhadas, muitos namoros efetivados aqui, não com trabalho de amarração, mas com trabalho de equilíbrio, através de banhos que ela sabe, assim, fazer uns banhos que eu acho maravilhosos, banho de descarrego, banho que aumenta a nossa capacidade de sedução. Então eu vejo a Dona Sete assim como uma mulher altamente experiente. Altamente experiente, sábia, inteligente, né? É um espírito de luz que carrega consigo a sabedoria e a inteligência ao mesmo tempo. E que estimula a gente sempre a crescer, estimula a gente a buscar a espiritualidade com intensidade. E isso me deixa muito feliz, assim como o cavalo de sete cruzilhadas. São experiências fantásticas. E eu já vi, com certeza ainda vou ver muitas coisas realizadas por as sete cruzilhadas. E ainda trabalhos que ainda hoje se baseiam, de vários anos, que ela ainda, dentro da sua composição espiritual, não conseguiu ainda, eu não digo nem ela, as pessoas que buscam, ela ainda não entraram no ritmo dela. Mas observe que ela não desiste, que ela insiste. E isso para mim é muito rico. A gente vê a entidade ali sempre insistindo, buscando, firmando. Isso para mim é o mais importante, né? E Dona Sete Cruzilhadas é essa mulher vaidosa, é essa mulher que estimula, assim, até mesmo no processo de incorporação dela, ela gosta de que os médios estejam bem arrumados para estar recebendo, né? Muito embora às vezes o mentor da casa ache muito exagerado, mas é a forma dela, é a forma feminina dela. Ela é muito vaidosa, né? É ao mesmo tempo muito culta, muito elegante, muito rica em todos os sentidos, né? Isso que me ajuda a crescer. Então é uma das entidades assim, que eu tenho estima demais, tenho uma verdadeira paixão. E a gente tem ela aqui assentada com toda a força, com toda a segurança. Ela estabelece segurança ali nos desenvolvimentos. A gente sente a Dona Sete Cruzilhadas aqui presente na casa, né? Claro que o meu desejo é fazer um espaço para ela maravilhoso. Ainda vou chegar lá, né? Ainda não consegui dar à minha pombagira tudo aquilo que ela merece. Ela merece ouro, ela merece prata, ela merece meu respeito. E muitas vezes eu termino saindo um pouco daquilo que ela vencilia, mas ela vai sempre me estimulando eu me encontrar. E isso que eu acho mais rico nessa corrente de pombagira. É tão tal que eu recebo muitas pombagiras, né? É aqui passa no meu Ori, passa a Dona Maria Padilha, passa a Dona Maria Mulambo, que é outra entidade que eu tenho um carinho maravilhoso, Dona Maria Mulambo. Acho a Dona Maria Mulambo uma mãezona, ali guerreira. Essa aqui me ensina muita coisa, assim. Às vezes me massacrando, dizendo coisas que eu não quero ouvir, mas é assim mesmo, né? Eu acredito que todas elas trabalham porque Dona Sete Cruzilhadas permite, sendo ela a chefe da parte da esquerda. Então, sou feliz, sou congratulado e eu sempre digo assim, a todos os filhos de fé, a todos aqueles que acreditam na Umbanda, né, na Quimbanda, no Candomblé, que sem as pombagiras não dá para trabalhar. Não dá. Porque elas estabelecem uma força assim, incrível e ajudam a gente a crescer. Espiritualmente, pessoalmente, e vai trabalhando as nossas emoções. Graças a Deus. Como que chama o nome do seu terreiro? Terreiro de Santa Luzia. Né? Também a gente chama de Lei Axé Oxum Apará. E que cidade a gente está? Teresina, Piauí. Graças a Deus. Muito obrigado por me receber mais uma vez. Em Teresina, no Piauí, mas também na sua casa e junto da sua egrégora espiritual. Axé. Que coisa boa. Graças a Deus. Ai, gente, terminou, né, por hoje. Se a senhora é uma rosa, rosa vermelha que nasceu no meu jardim, ô Dona Sete. Dona Sete, se a senhora é uma rosa, rosa vermelha que nasceu no meu jardim, ô Dona Sete, se a senhora é uma rosa, ô Dona Sete, Dona Sete, se a senhora é uma rosa, ô Dona Sete, abra meus caminhos. Claro, isso, levar a mão chubar. Claro, isso. Claro, isso. Claro, graças a Deus. Eu caminhava pela alta madrugada, eu vi um clarão na lua e ouvi uma gargalhada. Eu caminhava pela alta madrugada, eu vi um clarão na lua e ouvi uma gargalhada. Linda morena formosa, me diga quem você é. Eu sou a dona da rosa, sou pombogira de fé. Eu posso abrir qualquer ronda sem ouvir a você. Sou pombogira de Umbanda, não me conhece quem não quer. Linda morena formosa, me diga quem você é. Sou a dona da rosa, sou pombogira de fé. Eu posso abrir qualquer ronda sem ouvir a você. Sou pombogira de Umbanda, não me conhece quem não quer. Larechu é Barabojubá. Larechu. Achei.